Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Maior taxa de ocupação hoteleira dos últimos 4 anos, mais de 35 mil visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, recorde de turistas no Complexo Turístico Itaipu. Esta é a expectativa na região da Tríplice Fronteira para o feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes, que já é historicamente o período de maior movimento nos atrativos de Foz do Iguaçu. No caso do Parque Nacional do Iguaçu, a unidade abrirá 1 hora mais cedo na sexta e no sábado, além de disponibilizar frota extra de veículos e equipe completa de funcionários, será possível também adquirir os ingressos via internet como forma de diminuir a espera. O feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes será também uma das últimas oportunidades para testar a logística antes da Copa do Mundo de 2014, logística que pode ser prejudicada por 2 fatores. Problemas na qualificação da mão de obra, mesmo com toda a abundância de cursos de capacitação existentes, e também da própria infraestrutura, com os 2 aeroportos paranaenses da Copa, o aeroporto Afonso Pena e o aeroporto de Foz do Iguaçu, carecendo de instrumentos mais avançados de navegação e que podem, mais uma vez, ter a operação afetada por conta dos nevoeiros típicos dos meses de junho e julho durante a Copa. Pelo menos quanto ao campo de treino, entretanto, o clima é de tranquilidade. Na semana passada, representantes da seleção da Coreia do Sul, que treinará em Foz do Iguaçu durante a Copa, estiveram na cidade e aprovaram os trabalhos que estão sendo feitos. E também o comitê organizador local, especificamente da área de gramados, vistoriaram os trabalhos do CT do Pedro Basso nesta semana, trabalhos que já estão, inclusive, em sua fase final. Se bem trabalhada, a Copa do Mundo pode ser para Foz do Iguaçu uma excelente fonte de receita imediata e também de receita futura, tendo em vista o tempo de exposição na mídia e o fenômeno já observado em outros destinos após eventos esportivos, um fenômeno de crescimento nos 3 anos seguintes à competição. Se mal trabalhada, entretanto, a Copa não será apenas mais uma oportunidade desperdiçada, mas também a oportunidade desperdiçada, já que com a repercussão dos fatos negativos, podendo correr o mundo de maneira instantânea através da internet, isso pode deixar prejuízos que, se concretizados, podem perdurar ao longo dos anos seguintes. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br. Nossa conta no Twitter é o @cbnfoz. Nossa fanpage no Facebook é a fanpage facebook.com/cbnfoz. Sábado, 12 de abril de 2014. Bom dia! Projeto de construção de um mercado municipal avança mais uma etapa em Foz do Iguaçu. Edificação ficará no terreno do antigo DRM. Mesmo fechado para obras no período da manhã, aeroporto de Foz do Iguaçu registra melhor primeiro trimestre da história. Instituto Polo Iguaçu ganha título de Instituição de Utilidade Pública em Foz do Iguaçu. Projeto Trilha Jovem Realização para Captação de Recursos. Empresário Marcelo Valente analisa panorama da hotelaria e do receptivo na Tríplice Fronteira. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. temperatura neste instante é de 22 graus, umidade relativa do ar de 88%, ventos a 6 km por hora e a probabilidade de chuva já nas próximas horas é de 60%, segundo o CIMEPAR, que prevê para hoje pancadas de chuvas trovoadas ao longo da tarde e da noite. A temperatura máxima não ultrapassa oficialmente a marca de 26 graus e devemos ter aí ventos fortes com até 50 km por hora na direção noroeste, segundo o CIMEPAR. Para amanhã, domingo, previsão de sol entre muitas nuvens e queda na temperatura. A mínima, segundo o CIMEPAR, chega aos 14 graus, a máxima aos 22. Ventos na direção sudoeste entre 21 e 28 km por hora de velocidade, ou seja, intensidade fraca a moderada. Possibilidade de nevoeiros no período da manhã, portanto, você que tem voo marcado amanhã, neste horário das 6 horas da manhã, quando temos 3 aeronaves aqui em Foz do Iguaçu, fique atento aí porque problemas de neblina podem prejudicar a saída destes voos. Para segunda-feira, sol entre poucas nuvens, mas temperatura mais baixa. A mínima prevista é de 8 graus, a máxima de 21. Terça-feira, sol entre nuvens. Quarta-feira, sol entre nuvens também, mas aumento na temperatura. Enfim, esse é o panorama aí para os próximos 5 dias, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Neste momento, aeroportos aqui da Tríplice Fronteira estão abertos para pousos e decolagens, exceto o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Lembrando que o Aeroporto de Foz do Iguaçu fecha todos os dias neste horário das 7 ao meio-dia em razão de obras programadas pela Infraero ali no local. BR-277, tivemos pico de movimentação hoje pela manhã, mais de 800 veículos por hora deslocando-se pela pista em direção a Foz do Iguaçu. Neste momento, a movimentação na pista diminuiu um pouco, tanto na região ali de São Miguel do Iguaçu como na região de Céu Azul. Mesmo assim, continua mais intensa no sentido Foz, portanto, tenha atenção neste deslocamento. E também no perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu, muito cuidado ao passar por pontos, como é o caso do Trevo do Charrua, do Trevo da Avenida Costa e Silva, do Trevo da Paraná, que está passando por obras. Enfim, muito cuidado aí ao se deslocar pela cidade de Foz e também região da Ponte Internacional da Amizade. Vamos obter, inclusive, informações atualizadas de como está o movimento na ponte. Boletim com Thaís Montenegro. Guilherme, um movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade Leste, no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal para os dias de sábado. Guilherme. Obrigado, Thaís. Na BR-469, que dá acesso ali à região das Cataratas do Iguaçu, também alguns dos principais hotéis da cidade, o movimento é mais intenso para quem segue no sentido Parque Nacional, mesmo com o tempo nublado e ameaçando chuva em vários momentos aqui em Foz do Iguaçu, muita gente aí se deslocando em direção ao Parque Nacional. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, temos lentidão na passagem pela aduana de Porto Iguaçu, uma lentidão que inclusive deve se intensificar no período da tarde, tanto na aduana propriamente dita, como também no Duty Free, situada ali metros antes da aduana argentina, isso devido à grande movimentação de viajantes aqui na região, tanto viajantes brasileiros como também viajantes de outras nacionalidades se deslocando aqui pela ponte Tancredo Neves. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu. Quem traz estes números, novamente, é Thaís Montenegro. O dólar está cotado em Foz do Iguaçu a 2,26 para compra e 2,33 para venda. O peso argentino está cotado a 0,21 para compra e 0,25 para venda. O guarani, R$1 compra 1.880 guaranis e 2.000 guaranis são necessários para compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,10 para compra e 3,30 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 600 mil litros de água por segundo, quase o dobro do normal para esta época do ano e garantia de belas fotografias tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos no Brasil e no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:16, contagem regressiva para o feriado de Semana Santa e Tiradentes em Foz do Iguaçu. A rede hoteleira da cidade deve registrar a maior ocupação dos últimos 4 anos. Os detalhes com o repórter Vassi Álvaro. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares revelou que 92% dos leitos dos hotéis de Foz do Iguaçu ficarão ocupados durante os 4 dias de feriado, incluindo a Sexta-feira Santa, Páscoa e Tiradentes. Os hotéis de 5 estrelas registram 97% dos leitos já reservados. Os hotéis 2 estrelas têm 91% de ocupação, enquanto que os hotéis de 3 e 4 estrelas já têm 90% dos leitos ocupados. Os brasileiros são responsáveis por mais de 73% das reservas, enquanto que os argentinos devem corresponder a pouco mais de 10% dos hóspedes. Outro dado interessante diz respeito ao histórico da pesquisa realizada pelo Sindhotéis para o feriado de Páscoa. A ocupação prevista para o feriadão é superior à registrada nos últimos anos, 86% em 2013, 81% em 2012 e 90% em 2011. O levantamento foi realizado no dia 31 de março, com base no movimento projetado em 28 estabelecimentos. A cidade possui 189 meios de hospedagem e 27 mil leitos, conforme o inventário versão 2013 da Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu. Com informações do Sindhotéis, Vassi Álvaro para a CBN Foz. E sobre esse assunto eu conversei nesta semana com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, empresário Carlos Silva. Ele falou sobre a satisfação pelos bons números e também a responsabilidade em atender este público. Isso nos deixa bastante satisfeitos, né, pela ocupação que já estamos presenciando para o feriado de Páscoa. E vale ressaltar também que a boa imagem do destino está colaborando para esse número de visitantes ser cada vez maior na nossa cidade e fronteira. Isso mostra muito bem o número de leitos à disposição, leitos de qualidade, e que estão à disposição dos turistas que porventura venham visitar a nossa cidade, buscando descanso, lazer, entretenimento, qualidade e também um preço justo, né? E quando falamos de percentuais de ocupação na hotelaria, eu vou chamar a atenção aqui para outro ponto. Neste ano de 2014, por exemplo, temos mais leitos que no ano passado, ou seja, se considerássemos apenas a ocupação prevista no feriado do ano passado, enfim, os números brutos acabam sendo maiores ainda aqui em Foz? Exatamente, é uma surpresa, como nós falávamos, é positiva, em que nós tivemos esse 8% de aumento e que tivemos também um número de leitos acima de 3 mil. Então, vale também entender que, além da ocupação de percentual, nós tivemos ocupação com um maior número de leitos à disposição. E esse povo que nos visita, esses turistas que nos visitam, né, nesse feriado, são brasileiros na sua totalidade, né, isso fazendo com que o Brasil identifique a Foz do Iguaçu como um ponto turístico, mais um ponto turístico. Né? Como é que a hotelaria vem se preparando para este feriado? É, inclusive, um dos momentos mais aguardados do ano aqui em Foz do Iguaçu, neste feriado de Semana Santa? Exato, temos poucos feriados prolongados, e esse passa a ser um deles. Então, a preocupação da hotelaria é manter uma boa estada para os visitantes, trazendo tudo que é de bom e de melhor para a família, principalmente. A gastronomia também se preparando cada vez mais com a sua qualidade e buscando também interação com as hotelias gastronômicas. Eu acredito que, né, os feriados, outros que por sentido nós teremos por decorrer do ano, com certeza terão também um tono de atenção especial por nossa parte. Também o setor de gastronomia, um setor que se beneficia muito de toda esta movimentação aqui na fronteira. Também está havendo um preparativo especial na área de gastronomia aqui em Foz do Iguaçu para a recepção de todos esses visitantes durante o feriado prolongado? Sem dúvida. Hoje nós já encontramos, já catalogados, mais de 240 estabelecimentos gastronômicos das mais diversas qualidades e também etnias. Isso mostra que nós temos também capacidade para atender 30 mil refeições dia. A refeição em Foz do Iguaçu, a gastronomia de Foz do Iguaçu e região é muito importante, porque é mais um produto que nós colocamos também à apreciação dos turistas, com qualidade, com preço justo e com a grande diversidade que é Foz do Iguaçu, né? E com alguma surpresa, inclusive, eu lhe relato que eu li num guia de circulação nacional aqui no Brasil, um comentário a respeito da gastronomia brasileira, ou melhor, da gastronomia aqui de Foz do Iguaçu, dizendo que o forte de Foz do Iguaçu, digamos assim, não era a gastronomia, que muitas pessoas passavam para o lado argentino da fronteira, o que a gente sabe que efetivamente acontece, para fazer algumas refeições. Como é que o setor de gastronomia vem trabalhando para fortalecer cada vez mais essa imagem e ressaltar realmente toda essa diversidade que temos aqui em Foz do Iguaçu em termos gastronômicos? Eu acredito que passa por um processo interno muito sério, né, de uma reorganização do setor gastronômico. Isso, sim, de hotéis já está aí sendo 2014, focando como de suas metas, e a partir daí trazer projetos especiais. Nós já estamos trabalhando o projeto Iguaçu Gourmet, que eles vêm realmente dar um know-how e também dar um conhecimento mais do que nós temos de gastronomia nessa região. E, claro, contamos também com essas outras entidades diretamente ao setor, que poderão trazer, além de uma boa explanação sobre a gastronomia que nós temos na região, também trazer cursos específicos, né, com chefes especializados, para que a gastronomia nossa possa ter cada vez mais qualidade, né? Mais qualidade, mais reconhecimento, enfim, é o que eu sempre costumo dizer, inclusive aqui em Foz do Iguaçu nós temos restaurantes para todos os públicos, muitas vezes o que falta também é um pouquinho de divulgação, até por parte do próprio iguaçuense, conhecer um pouco melhor as opções gastronômicas na nossa cidade? Exatamente, falta por esse processo, né? A cidade tem que identificar como também uma potencialidade de gastronomia, e nós temos que valorizar em primeiro lugar, e a partir daí, claro, divulgar, porque com certeza nós temos bons restaurantes, com excelente qualidade, e outro detalhe importante, o preço é de acordo com a cidade do interior. Então, tu não deixa de fazer uma boa refeição, pagando um preço justo aí que você, né, pode ir com a família, pode participar das noites aí dos bares, dos restaurantes, com tranquilidade. Palavras de Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu em região, em entrevista que ele concedeu nesta semana aqui na CBN Foz, e você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E ainda falando de hotelaria, nesta semana foi realizado um workshop de capacitação na sede do Sindicato de Hotéis, tendo como tema o atendimento a públicos diversos. Quem traz os detalhes é o repórter Vassi Álvaro. Foz do Iguaçu costuma receber turistas de diversas nacionalidades, culturas, religiões, preferências sexuais e características físicas. Por isso, a classe hoteleira deve estar sempre preparada para atender todo este público da melhor maneira possível, visando ajudá-los nesta missão. Um workshop foi realizado nesta quarta-feira na sede do Sindicato de Hotéis. O encontro reuniu funcionários que têm contato direto com os hóspedes nos hotéis e estabelecimentos gastronômicos. Sandra Finkler, diretora técnica do Conselho dos Municípios Lindeiros e consultora do SEBRAE, explica um pouco sobre os objetivos do workshop e os principais cuidados que devem ser tomados pela classe hoteleira. Como a gente atender a diversidade? Então, desde pessoas com deficiência física, pessoas que têm um estilo de vida diferenciado, seja religioso, seja espiritual, pessoas de GLS, né? Pessoas que sejam de outra nacionalidade, e até mesmo a questão do preconceito, né? Que é você pré-estabelecer e julgar uma pessoa antes dela estar se apresentando. Porque perante a legislação e perante a Constituição, todos são iguais, independente da roupa que usa, da opção sexual ou da religião que tem, né? Então, hoje a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, o que a gente deixa de falar, ou até mesmo com expressões que a gente utiliza, para não ofender pessoas e a empresa não estar levando, de repente, processos por danos morais. O número de ações civis contra hotéis por tratamento ofensivo é cada vez mais crescente no país. Sandra Finkler cita os principais deslizes cometidos pelos atendentes. Principalmente as pessoas se denunciam pela, a gente fala, pela comunicação não verbal, né? Então, às vezes, a forma irônica de expressar no rosto, um comentário com um colega do lado, tendo outros clientes perto, fazendo comentários ou dirigindo perguntas que são inadequadas, tudo isso costuma acontecer com frequência, né, nas recepções de hotéis. O mensageiro Jefferson Pereira de Souza participou do workshop e comenta sobre a necessidade deste tipo de capacitação. Um hotel é uma, como eu sempre digo, uma casa de todo mundo, né? Onde a gente se dá com diversos tipos de pessoas, diversos níveis culturais, pessoas desde que têm um nível superior altíssimo e um nível cultural mais baixo. Então é muito importante a gente estar sempre capacitado e se preparando para o mercado e para atender um público tão diversificado que nós temos no nosso país, Brasil, como também um público de uma cultura diferente, como que vem do estrangeiro, de outros países, Europa e tudo mais. É extremamente importante, principalmente na nossa área, onde dá diretamente contato com o hóspede, com o público, né? Com as pessoas. O workshop Atendendo Diversidades faz parte da oferta integrada de capacitações, um projeto que envolve o Sindhotéis, SEBRAE, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Oeste, Iguaçu Convention and Visitors Bureau e Sindicato das Empresas de Turismo de Foz do Iguaçu. Vassi Álvaro para a CBN Foz. 11:27. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos falar sobre o projeto de criação de um mercado público aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que avançou nesta semana mais uma etapa para sua concretização. E também vamos conferir como foi a participação do empresário Marcelo Valente no quadro Café com a CBN, ele que falou a respeito aí da hotelaria também, o setor de receptivo turístico aqui em Foz do Iguaçu, vários aspectos relacionados ao nosso destino. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos, a temperatura neste momento com tempo nublado aqui em Foz do Iguaçu é de 22 graus. Mesmo permanecendo fechado das 7 ao meio-dia para obras de reforma da pista, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu teve o melhor primeiro trimestre da sua história. De janeiro a março, houve 424.630 embarques e desembarques no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, 9% a mais que no mesmo período de 2013, quando 411.650 passageiros passaram pelo terminal. O superintendente do aeroporto, Eduardo Ludwig, afirma que, se o desempenho for mantido até o final do ano, o terminal poderá bater seu recorde anual histórico, superando o melhor ano até hoje, que foi o ano de 2012, quando mais de 1 milhão e 700 mil passageiros, ou melhor, 1 milhão e 700 mil operações de embarque e desembarque aconteceram no local. Já Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, acredita que existe uma demanda reprimida, já que o aeroporto fica fechado no período da manhã, mas após o término dessas obras, devemos sim registrar aí um aumento na oferta de voos, tanto para o mercado doméstico, como também para o mercado internacional. CBN Turismo. E o projeto de criação de um mercado público em Foz do Iguaçu avançou mais uma importante etapa para sua concretização. Em entrevista à CBN Foz, nesta semana, o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, deu detalhes sobre o andamento da proposta, que já tem endereço definido na região da Vila Portes, no terreno do antigo DRM. Depois de muita procura e termos avaliado várias alternativas de terrenos públicos e privados, nós chegamos ao terreno que hoje funciona, o DRM, que é o Departamento de Máquinas da Prefeitura. Então, houve uma predisposição do prefeito em ceder esse terreno e, a partir da cessão do terreno, nós estamos iniciando as tratativas para fazer o projeto e captar os recursos adicionais que nós vamos precisar para concluir o mercado público. Já existe um compromisso, inclusive, por parte de Itaipu, Fundação Parque Tecnológico Itaipu, para que todos esses trâmites possam ter andamento? Sim, a Fundação PTI, com apoio da Itaipu, captou junto ao BNDES um volume de 5 milhões de reais em fundos não reembolsáveis para a construção do mercado público. Esse valor não é suficiente, nós acreditamos que precisamos em torno de uns 10 milhões ou talvez mais, mas já é, é em torno de 50%, né, do que é necessário. E a prefeitura está entrando com esse terreno, que deve valer também algo em torno de 10 milhões hoje no mercado. Então, com essa parceria com a Itaipu, com a Fundação PTI, nós temos certeza que vamos conseguir construir esse mercado. Quando falamos de um mercado público, um mercado municipal aqui na cidade de Foz do Iguaçu, para que quem está nos ouvindo neste momento possa até visualizar, a ideia é fazer algo parecido com os grandes mercados públicos que já existem em várias cidades litorâneas, capitais aqui do Brasil, mercado para os moradores e também para os turistas que visitam a região? Nós queremos ter um mercado como tem cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e assim por diante. Em todas essas cidades, esses mercados atendem a comunidade com as mais variadas produtos, né? Desde frutas, hortaliças, peixarias, açougue e assim por diante, além de produtos característicos dessas regiões onde está o mercado. Por exemplo, se você vai a Porto Alegre, vai encontrar lá uma erva mate, talvez uma das melhores ervas mate do Brasil. Se vai a Florianópolis, vai achar peixarias e artesanatos característicos lá da ilha. E, então, nós queremos ter aqui em Foz do Iguaçu um mercado que tenha produtos e serviços incluindo os produtos das nossas culturas locais aqui, que são muito ricas. Então, nós acreditamos que vai ser um mercado que vai atender a população, mas vai se transformar num grande atrativo turístico. E lá dentro nós queremos ter restaurantes, bares, né, que vão, com certeza, oferecer ao turista mais uma opção em Foz do Iguaçu. A fase na qual estamos agora é a da elaboração do projeto. Expectativa de quanto tempo demore aproximadamente esta elaboração? Guilherme, nós temos duas fases agora. Uma é a elaboração do projeto e a outra é a captação dos recursos que vão ser necessários, além desses que o BNDES está disponibilizando. Nós acreditamos que os projetos aí nos próximos 90 dias, 120 dias, nós vamos estar com os projetos prontos. E a partir daí, em paralelo também, vamos estar buscando os recursos adicionais. Então, eu acredito que até final do ano nós tenhamos essas soluções já definidas para talvez aí início de 2015, primeiro semestre, a gente está iniciando essa obra. Essas, portanto, as palavras de Jaime Nascimento, secretário municipal de Turismo em Foz do Iguaçu, sobre o avanço da proposta de construção de um mercado público aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo. 11 horas e 41 minutos e participou ontem pela manhã no quadro Café com a CBN o empresário Marcelo Valente, que atua no ramo da hotelaria no Grupo Bela Itália, na gastronomia e no receptivo turístico, destacando-se pelas ações de marketing e posicionamento desenvolvidas com o uso da internet. Marcelo conversou comigo e com o comentarista Hélio Eduardo Lucas e enfatizou que, mais que ampliar as possibilidades de ganho, a internet surge como forma de inverter a lógica de mercado e eliminar a existência de intermediários. Eu acho que essa história, Guilherme, eu acho que ela vem lá desde o tempo ainda que nem se tinha internet, né? Eu sempre fui um crítico ao modelo que Foz do Iguaçu que atua, né, como refém, né? Então, quando eu entrei no turismo da década de 80, no final da década de 80 e 90, nós éramos refém das grandes operadoras nacionais e internacionais. Então, todos aqui em Foz do Iguaçu trabalhavam para alguma operadora nacional ou internacional. No caso, o internacional, aquelas que estavam estabelecidas lá no Rio de Janeiro. Eu sempre fui um contestador, digamos, a esse modelo,

CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 54 minutos aqui em Foz do Iguaçu. Movimentação na região da Ponte Internacional da Amizade é mais intensa para quem está se deslocando no sentido Paraguai. Motorista, atenção, fila de mais de 700 metros na descida da BR-277 e também no alto da ponte, fila dupla até a passagem pela aduana paraguaia. E o Instituto Polo Internacional Iguaçu, uma organização sem fins lucrativos destinada a desenvolver o turismo na região trinacional do Iguaçu, acaba de receber o título de Utilidade Pública do município de Foz do Iguaçu. A utilidade pública permitirá ao Polo Iguaçu realizar convênios com o município, parcerias com conselhos municipais e ampliar os projetos sociais que o Polo Iguaçu já realiza aqui na fronteira. Criado em 1996, o Polo Iguaçu participou de algumas das principais conquistas do turismo aqui da região e desde 2010, o Polo Iguaçu é membro afiliado da Organização Mundial do Turismo e representa o Brasil na junta diretiva da organização. Um dos projetos do Polo Iguaçu, o projeto Trilha Jovem de Capacitação de Mão de Obra de Jovens no Mercado de Trabalho, Trilha Jovem que terá nesta semana uma campanha para arrecadação de fundos, como nos conta o repórter Vassi Álvaro. Referência na capacitação e inserção de jovens de baixa renda no mercado de trabalho, o projeto Trilha Jovem Iguaçu irá promover nos dias 12 e 13 de abril uma campanha de arrecadação de fundos e, para isso, conta com a participação dos empresários da cidade. A ideia é que uma porcentagem da venda de produtos ou serviços pré-determinados seja revertida para a formação da nova turma de jovens que ingressarão no projeto durante o segundo semestre. A coordenadora-geral do Trilha Jovem Iguaçu, Patrícia Menezes, destaca os objetivos da ação e como os empresários podem colaborar com a campanha. O objetivo da campanha do Dia de Doar ao Trilha Jovem Iguaçu é o de mobilizar a comunidade e os empresários da cidade e, ao mesmo tempo, fazer uma captação de recursos para a execução do projeto que inicia agora com uma formação de 120 jovens a partir de julho de 2014. Bom, os empresários eles podem estar participando dentro das suas empresas ou instituições, oferecendo um serviço ou um produto ou o valor integral dele ou uma porcentagem de consumo nos dias 12 e 13 de abril, que é o final de semana da campanha, a ser doado para o projeto. O Trilha Jovem Iguaçu é executado pelo Instituto Polo Internacional Iguaçu e formou cerca de 700 jovens desde 2006. Da última turma capacitada em 2012, 65% dos jovens foram rapidamente inseridos no mercado de trabalho. Patrícia Menezes comenta sobre a importância do projeto para a região. Nós temos aí hoje um déficit de mão de obra na nossa cidade de Foz do Iguaçu, onde o turismo é, de fato, o maior desenvolvedor econômico. Então, o Trilha Jovem, ele forma jovens direcionados para a área de turismo. Então, ele soluciona uma parte dos problemas dele, tendo um profissional não completamente pronto, mas preparado, basicamente, para assumir dentro da área do turismo. E, ao mesmo tempo, ele proporcionando essa disponibilidade da vaga até a necessidade dele e contribui e participa com um projeto social da cidade de Foz do Iguaçu. O empresário interessado em participar da campanha pode entrar em contato pelo telefone 3576-7112 ou pelo e-mail trilhajovem@polo.com.br. Vassi Álvaro para a CBN Foz. 11h58. CBN Turismo. Vamos conferir agora a programação de baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E você sabe que aqui na região existem opções, tanto de gastronomia, como lazer, como entretenimento, isso no Brasil, no Paraguai e na Argentina. Vamos destacar aqui três estabelecimentos de Foz do Iguaçu que nesta noite terão muita agitação para quem gosta de sertanejo. O Woods Bar traz hoje a dupla Xandó e Léo, que estará presente fazendo aí um show para movimentar tanto moradores da fronteira como também visitantes que estejam aqui na região. Já no Balinas Pub, na Avenida Paraná, aqui no centro, a noite será de festa 80 e 90 com os clássicos do passado. E no Zeppelin Old Bar, na região da Vila Holanda, para quem gosta de rock, a apresentação da banda Terra Celta, coroando com chave de ouro a programação deste fim de semana aqui na fronteira. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 12 de abril de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, as reportagens locais de Thaís Montenegro e Vassi Álvaro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br, onde este programa e também outros conteúdos aqui do noticiário local estarão postados para que você possa ouvir e também fazer o download de todo o conteúdo. Fique na sequência em rede nacional com o repórter CBN, logo depois, programa Revista CBN, Central Brasileira de Notícias, 24 horas no ar, com a melhor informação para você aqui em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. CBN Turismo.